vezes as nuvens negras não nos deixam ver o sol. Mas depois da noite escura há sempre um novo arrebo. Depois de um vale sombrio da jornada terrena.